está presente. Papai Romeu, Oscar Maikinha, que após o pouso prossegue para a parte 4. Ativo, ativo. Seja autorizada a presente, autorizado final da 1-0, aguardando autorização para girar base. Paciente para o cruzamento 1-0-2-2, informará base 1-7, direita, oiente. Tango Oscar Golf Kilo, suba no nível 1-0-5. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee, se possível, agilizando o cruzamento. Temos um tráfego aproximadamente a 2 minutos de duna. Paciente está, vai agilizar, oi. O 1164, voo Serra 366, desce para nível 050. 050 na pronta 366, voo 1164. Voo 1164, informa o tráfego 2 horas, 14 milhas, rumo East, mantém 3 mil pés, no Charlie 208. Ciência, tá, voo 1164. Capitão Gosta, Golf Uniforme, informa o tráfego 11 horas, 12 milhas, rumo Nordeste, passa nível 060, desce para nível 050, Bravo 738. Bianchi Mike Hotel, o ajuste Salvador 1011, no tráfego de conhecimento, reporte 20 para o Salvador. Já trabalho. Acione identificação, voa Mari, para interceptar a chegada Mari, desce para nível 080. O ajuste, Salvador no 011. Serra Vitor 366, visual azul 4196. Azul 4196, torre 118, decimal 95. 95, obrigado. Posso ficar mais quieto. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee, autorizado pelo sistema 7, 101, 10 graus, 0 menos. E aqui. Torre Salvador, boa tarde, azul 4196, passou Serra Vitor 366. Azul 4196, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste de altímetro no 09. No 09, aguardando. Seu 4196. Dá 3805, chame Centro Recife, 12251, alterna 12835. 1251, 12835? Afirmação 3805, 1251, 12835. É. Capitão Vitor Zulu, passado posição Conte, serviço radar encerrado, chame e controle Aracaju na frequência 1203. Gol 256, puxa, pega essa nave. Autorizado, gol 256, chama Zag. Chama. Xenemia 316, copia. 316, copia. Xenemia 316, perfil de saída da Eula e da Motiva. Aciona 5142 no transponder. 120.8, frequência do controle. Autorizado Guarulhos, conforme 360, apesulou 10 por base, apesulou 16 após muda, CT Confim, apesulou 21 no Mochete. Decola da 10 da Eula e da Motiva, 5142-208, 6350. Correto, chama pronto, Xenemia 3, 15, portão 03. Na posição número 3. Solo 3193, autorização Galeão, boa tarde. 3193, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pista 1-0, após a decolagem curva direita, perfil de saída da EL, Leda, após Leda, DCT Irume, EP November 857, Mulsul, após via rota. Oceana 5151 no transponder, controle 120.8. TAM 3560, reduza para 1980 nós, segue tráfego número 2 em aproximação a 8 milhas, passando agora perto da 366 com 200 de ground speed, contato 738. 7 para 2500 pés, autorizado o RNAV da pista 10, ajuste no 011. Afirmativo 1010, 2589, 3560, autorizado o RNAV. Vai passar a posição Alvo 1, poderia dar presente voar até o Alvo 10, para o Alvo 10. Passando alto, Golf Uniforme, supra nível 1010. 1010, tem condições de tipo, vai entrar, propõe cancelamento para o 1005. Patango Oscar Golf Uniforme, informe IFR cancelado 1720, submanter nível 105. 1805, copiado Oscar Golf Uniforme. Estabilizou no 1164, avistando. Go 1164, torre 118, decimal 95. 2195, obrigado. Bom, 256 para o táxi com 154 a bordo, 154, 3 horas de autonomia, Recife. Gente, o Golo 256, táxi direito, via Índia, ponto de espera 1985, ajuste na 0111. Índia, ponto de espera 1895 e 11, Golo 256. A pista me controle só na frequência 121 decimal 9. Vai chamar o sol 1219, eu passo 1 no meio. Brasília, autonomia 5. Táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera 198 decimal 95, ajuste na 011, bom voo 27 no 4. Via Índia, espera 1295. Azul 41 no meio, livrou? 4, passando 372, trem checado. Voo 164, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, 110 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 10, 9. Vi 11, livre pouso na 10, voo 1164. Xané 63, 2000, copiou o controle. Fechando a 6326, apenas edificação. Quando 256 mantém o ponto zero, dá uma zero. TAM 3560, torre 118, decimal 95. 3560, obrigado, 3560. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3560. TAM 3560, boa tarde, número 2 para pouso, pistão 0, o ajuste de altímetro na 091, tráfego já avistado. 3560, obrigado. Portão 1, azul 41, 1 no meio. Angosca, Golf Kilo, 42 milhas, Uísque, Salvador, serviço radar encerrado. Para ter informação de voo e alerta, até 60 milhas de Salvador, mantém escuta do controle. Após, centro Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 60 milhas, vai passar Salvador, mantém escuta, né? Após, 1288, 1280, vai passar Golf Kilo. Zero Yankee, Mike Hotel, prossiga. Gente, Luna 256, mantenha a posição. O tráfego já encontra-se no externo. Uruno 64, no solo, aos 84, ali perto, sendo controlição na frequência, no 21, no decimal 9. 219, no 560, autorizado, 120 graus, 08 a nós. Autorizado, posto piso no zero, dá 3560. Solo Salvador, boa tarde, gol 1164, de todos. Obrigado. Gol 1164, Active Alpha, direto, portão 02. Do VS, portão 02, gol 1164. Por 2008, torre 118, decimal 95. 2 km 35, aguarda. Agora, Golf Uniforme, 41 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para servir informação de voo alerta, 0,0 milhas de Salvador, mantém a escuta do controle. Após, sempre resiste. A frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Boa tarde, prossiga táxi via Alfa e mantém a posição de 2 Alfa, November, antes 2 Juliette, informa até 3560. Salvador, boa tarde, está 9000, sente a informação alfa. Está 9000, sente, mantém a escuta e guarda a copa. Está no ponto, 9. Xanamé 3, 15, autorizado, pushback e acionamento, porção 3, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, Xanamé. Autorizado, colagem pista no zero, vento 1-1-0 graus, 08 nós. Obrigado, 2-1. Do 366, desce para 2500, pés, autorizado a RNAV da pista 1-0, ajuste no 0, 1-1. 366, 2500, é por terá. 3-6, 2-6. Salvador. Salvador, muito boa tarde. É o Ocean Air 6142, Princesa 370, registro. Próximo Juliette, está 3560. Gente, mantenha a posição, está 3560. Mantenha a posição, está 3560. Ocean Air 6142, número 2, aguarda a copa. Prepara a saída da PUCA. Gente, aguardando a PUCA, temos a Ocean Air 6142. 2008. Morou 256, decolar 1229, chame controle de Salvador na frequência 1208. 1208, obrigado. Posição 3? Ok, gente. 6. Voo 1256, contato radar decolagem, sobe dia 3 da PUCA para nível 370. Ok, PUCA 370, obrigado. 1256. Salvador, passagem 2233, 3190710 com a Alfa. 2233, acione identificação, voa em SAP para interceptar a chegada Mari. Ajuste no 0111, reposte para descida. Voa em SAP na chegada Mari, 9000, copia? Afirmativo, 9000. 9000, autorizado Guarulhos, nível 340, via pouso 10 até a Pobase. Após a pouso 16, Cosmo, DCT Confins, a pouso 21, no Mochepe. Decola 10, após a decolagem, curva direita, perfil de saída da EL, linha do Emotiva. Aciona 5103, controle 120, decimal 8. São Paulo, Guarulhos, 340, Pesolo 10, Cubase, Pesolo 16, Bosco, Confins, Pesolo 21, Manchete, Dael, Lei da Norte, no perfil de saída, da coluna 10, pula pela direita. 103 é o transfone, 208 é o controle. 9 deu. 000, cotejamento correto, reporta pronto, pushback, acionamento. Contra a nossa, 9000. Chama 0. Autorizado Recife, 350, peso 17, da coluna 0, após a decolagem, curva esquerda. PUCA transição, PUCA de Maracaju, a saída, 5153 no transponder, 120, decimal 80, controle. Autorizado Recife, no nível 350, decolando da pista 10, com a primeira curva esquerda, na saída PUCA de Maracaju, controle, transponder 5153, controle 1208, primeiro e ano. Correto, chama pronto, chama 142. Chama. Chama 21, decimal 9. 209. Batalha 2233, desce para o nível 050, ajuste no 019. 050, 011, 233. Toma. O meu Jack é mais hotel. Paulo Romeu, Yankee, Mike Hotel, para cima. Tira um show de 40 barras, região para você. A 3-1-5. Azul 2760, aguarde. Paulo Romeu, Yankee, Mike Hotel, para 500 pés, o ajuste no 011. 1011, Yankee, Mike Hotel. Controle Salvador, 7-3-5-4, para Matron Alfa. Controle? Então, 3154, informação alfa. Então, 3154, acende a identificação do SV, chegada a Mari para o nível 060, reduza para 250 nós. Qual o número 2 na aproximação? 060, vai ser redução para 250 nós. Possibilidade de voar em SAP? Então, 3154, mantém a PC da chegada. Azul 2760, acione identificação, ajuste salvador 90111, reporte para cancelamento. Chené 6326, na escuta? São 4. Ei, Via Juliette 4, Santa 560. Gol 2008, Via Juliette, portão 09. Via Juliette, portão 09, gol 2008. Confirma a aeronave que chamou? Cordial, boa tarde, azul 2794. No 20 graus, 08 nós. Ajuste de altímetro no 01. Ok, confirmando ali o posto, é 320. Tenho ponto, espera dona zero. O 1256, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Ok, 12685, é o gol 1256, 12545 primária, obrigado. O gol está guarda, coordena, está em contato 6146. Time 0, confirme para controle. Vai dirigir já o 1250, 2760. 27760, ciente, reporte para cancelamento. Tá, então, pessoal, eu vou cancelar meu amor, cancelamento, vou deixar aqui no plano. Azul 2760, plano IFR cancelado 1736. Descida fizeram até altitude de tráfego, ajuste no 011, no ataque de conhecimento do setor. Controlo, Papa Romeu, Jack Mike Hotel, corredores. Ok, para o hotel? O Jack Mike Hotel, passou os corredores da Maravilha, para os corredores do Hotel 500. Jack Mike Hotel, reporte através do processo. No 5, autorizado a alinhar e mandei fixo no 0. Chené 6326, no solo 37, ao livrar, fixa me controle sol na frequência 121, decimal 9. Livrando 29, Patete. Impossível magnética 280. As 27 não faço uma TPC da saída. É necessário devido a pequena formação aqui para a MOMO. As 27 não faço autorizados desvios. Por quantas milhas era manter? Aproximadamente 20 milhas. Entre as 27 não faço. 704. Catalisa 230, voo certo 366, desce para 2500 pra ir. Direção a 20. Yankee Mike Hotel, torre 118, desce para 900. 118, 105. Catalisa 2233, autorizado a aeronave da pista no 0, ajuste no 011. Autorizado a aeronave 1011-2233. Papá Romeu. Yankee Mike Hotel. Papá Romeu Yankee Mike Hotel, prossiga, torre. Estamos nos corredores, passamos em Pituaçu, estamos prosseguindo, estimado 5 minutos por hora. Papá Romeu Yankee Mike Hotel, após o pulso, prossegue para combate. 3154, reduza para 2109, segue como número 2 de aproximação. Para qual hangar? Próxima, Omni. Chené 6315, Chame o controle Salvador, em 208, deixa eu falar no 39. 08, boa. Controle Salvador, boa, Chanel 6315, cruza Kirkenstein. Chanel 6315, contato comandante da decolagem. Após 2.000 pés, sua autoridade direta de Toledo, sou para nível 360. 360, sem restrições, após 2.000 direto de Toledo. Dado prosseguir direto para o pátio 4, reporte em solo controlado. O ajuste 109. Para o pátio 4, autorizado, Papa Romeu, Yankee Mike Hotel. Diz a segunda, Chanel. Boa, Chanel 6915 para o site, com 124 a bordo, 124, alternando São Gonçalo, para mim, 6 horas de partida. Táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera 19, decimal 95, ajuste na 091, Chanel 6142. Direita, ponto de espera 295, 6142, bom dia. Chanel 6321, cópia. Cobre a 321. Autorizado Brasília, nível 360, via perdão 197, após derrota do plano, decola pistola 0, faz a decolagem curva direita. Perfeito saída a bordo 1, após elefa, acena transponder 5163, controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Brasília, 360, após 197, conforme a rota, decola 10, curva direita, arbor 1, elefa, transponder 5163 e o controle 208, chanel 6320. Correta, Chanel 6321, reporta pronto, puxa o sinal, portão 6. Contra. Puxa 3193 no 11, puxa a Chanel, minha senhora. 3193, autorizado, portão 11, no chama o táxi. Chama pro táxi, 3193. Então, meu Fox Bravo Juliette, autorizado Sierra November, Mike Lima. Nível 070, plano Yankee. Decola 17, após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Conde, após via rota do plano de voo. Acena transponder 5150, controle Salvador, 120, decimal 80. Peça do controle no 20.80. Confirme o PB, autonomia e alternativa. Gente, para iniciar início de táxi de decolagem, chame a torre 1.8.95, ajuste no 0.1. 4, após ITAP, voo certo 366, desce para 2500 pés. Autorizado a aeronave da pista 110, segue como número 2 na aproximação. O número 1 está agora a 12 horas 7 milhas, passando nível 050, precisa parar 2.500 pés, um alcançamos 72. Relativo, após ITAP, o Serra Vida 366 como número 2, o 3154. Só não entendi a altitude, por favor. 3154, número 2, passa agora 5.000 pés, precisa para 2.500 pés. Ok, a gente autorizado também 2.500 após ITAP, né? Afirma, está 3154, após ITAP desce para 2500 pés, autorizado a RINAV, reporte certo 366. Cortará. Economia Aracaju alternativo, reporte no ponto de espera da Oscar, observando o tráfego da ingressão no pátio. Autorizado, Chanel 231, 06, pushback acionamento. Autorizado inicialmente a alinhar e manter destino 7. Iniciando 2233 com capa vista. Pelo 2233, torre 118, decimal 95. 1095, obrigado, boa tarde, 2233, passa ali. até 3 mil pés aguardando a autorização do controle para acender o nível 070. Papa Romeu, Foxtrot, Bravo de Guerra. Tem, tem aqui, Mike Hotel, livre corte. Oi, Salvador, boa tarde. Passageiro 2233, vai passar o 372, campo à vista. Passageiro 2233, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Assistir ao altímetro 1091. 1091, aguardando 2233. 1659, aguarda a coordenação 380, prepara a saída da Elfa. Quatro, reduza para a aproximação final, tráfego número 1, agora 6 milhas com 1940 de downlink. Sente, reportará. Isso é a redução. 1-0 grau, 099, autorizado pouso pista 1-0. Livre pouso, 2266, sente o tráfego, está no visual. Papá Romeu, Foxtrot, Bravo Juliette, decolado às 4-5, mantenho esse decolagem até 3 mil pés e chame o controle de Salvador na frequência 1-208. 208. Chané 6142, decolado aos 46, chame controle de Salvador na frequência 1208. 308, 6142, boa tarde. Salvador, boa tarde, Chané 6142. Chané 6142, contato alfazer na decolagem, sobe via saída PUCA para o nível 350. Na saída PUCA para o nível 350, 6142. Salvador, boa tarde, é o Papá Romeu Foxtrot Bravo Juliette, na sua escuta, mantendo o eixo, da 107. Ok, Papá Romeu Foxtrot Bravo Juliette, contato radar na decolagem, mantenha por até 3 mil pés, após sua autorizada direto do conde. Pode virar, obrigado. 995, ajuste na 091, vai para 5 número 2, a retaguarda do rebote da Avianca, no, através do 612. Visual com a aeronave, vai seguir como número 2, ponte 0-18-95, posição 3-1-95. Protect Tremia 321, nós estamos em 161, com 3-3, Goiânia. Taxi autorizado, Chinamé 321, via Pátio Índia, ponto de espera 1-1-8-95, ajuste na 0-1-1, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 0-1-2, obrigado, bom trabalho, Chinamé 321. 60, ciente. Para 3154, torre 118, decimal 95. 1895, boa. 54, torre 118, decimal 95. 54. São 3154, continua a aproximação, trato o avistado, ajuste altímetro 1091, aguarde pista livre. Afirmativo, ajustando 1091, aguardando pista livre, 3154. Azul 2760, informa que não há tráfego de conhecimento no setor. O ajuste Salvador permanece no 011, reporte é 4500 pés. Foxtrot Bravo Juliette, agora cruzando 1800 pés, poderia dar pra gente direto, corte? Foxtrot Bravo Juliette negativo, mantém o eixo até 3000 pés, após autorizar direto o corte. Mantendo. Autorizado. Autorizado, gol, o TAN 9000. Salvador, muito boa tarde, TAN 3-2-1, ponte dela da 1-0. Pedro 2233, no solo aos 49, eu livrar a pista, me controle com a sequência 121, decimal 9. Pista livrada, Zila 9, 2233. Torre, Salvador, muito boa tarde. contato, China 6321. China 6321, mantém ponto 0 da 10. Mantenha a 6321. Passaria 2233, tá, que autorizado de Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3154, autorizado pouso de chama 0, pêndulo 40 grau, 09 nós. De boa, 3154. Escola pistão a 0, após a decolagem em curva à direita, perfil de saída da Leda, após Leda, voo desse Teirume. AP November 857, após Mossul, conforme rota. Antena 54 no 5, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 3, 8, Galeão, Galeão, Galeão, a direita após a decolagem da 1-0, gol número 59, chama pronto, portão 1-0. Está presente, Juliette. Vitor Índia, Juliette, prossiga. Vitor Índia, Juliette, autorizado de área de rotatória, reporte quando visual com calma. Azul 2714, autoriza a coroa de barreira? Azul 2714, aguarde. Salta 3154, livrou. Salta 3154, prossiga via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando ingresso. Alfa, mantenha a Juliette, aguarde ingresso. Afirmativo, então, alinhação 1-0, aguardando o tráfego de decolo da Alfa. Vai manter devido ao tráfego, você decolou da 1-7, que está passando agora 3.000, vai cruzar aqui o eixo da pista 10. Afirmativo, 462, contato na taxa estabelecida, 43 milhas, cordão, 60 milhas, sudoeste, Salvador. Meia 1-4-2, chame centro Recife, 1-2-5, 4-5, alterna 1-2-6, decimal 8-5. 2-6-4-5, alternando 2-6-8-5, o chaneiro 6-1-4-2, boa tarde. Na 6321, na informação, após decolagem, FUPA restrito a 2 mil pés, até a liberação do controle para acender o nível 360. Dia mais de mil pés, dia 2 mil pés. Guardando a liberação do controle, 6321, agora de manhã. Agora, três camadas, tudo a fazer. Da eu. Autorizado decolagem de estoma 0, 0 grau, 08 nós. Livre decolagem, né? 320, 320, 2. Forra meu Fox Trot Bravo, Juliette. Mais um minuto. Não entendi, senhora. Pode repetir, por favor? Confirma, mais um minutinho. 2233. Deve te aguarde de coordenação. Claro. Chino 4, confirme para o que está mantendo. 227-194, por quantas milhas era a Matheus Pro? Vitorino de Juliette, torre 118, decimal 95. Restrito a 2000 pés, chame o controle no 208. 208, restrito a 2000 pés, chame a 632, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, eu estou passando Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, autorizado final do 97, tempo 120 graus, 079, hoje o altímetro no 091, aguardando autorização para pouso. Horas 4 milhas, passando nível 05040, subindo para o nível 070, Papa Alfa 34. Afirmativo, tem a mesma etiquete, vindo a 3 pés 6231. Assim que possível, voa árvore, hoje na né, 23 anos. É, assim que possível. Zona 93, autorizado, ecológico 0,40 graus, 089. Lembrando 031, 93 da. Oi, Salvador, boa tarde, Zona 9000, bom espera a prova. O meu Fox Bravo Juliette, reporte para cancelamento. Você me reportar para? Notificação das regras, Fox Bravo Juliette. Bravo Juliette, já não está cruzando agora 5200, gostaria de cancelar a partir de agora e prosseguir para a Serra November Mike Lima em Maceió, direto no 075 visual. Fox Bravo Juliette, nome EPR cancelado 1756, suba e mantém nível 075, mantém sobre condições visuais, autorizado direto para o Serra November Mike Lima. Direto November Mike Lima, obrigado. Xanema 321, suba no nível 360. 360-6321, alguma cidade de Valmos e Alefa da presente? Autorizado Alefa, Xanema 6321. Alefa 6321, graças. Então 3193, decolador 57, chame controle Salvador na frequência no 208. 208. Firma Patango Vitor, Índia Juliette. Autorizado pouso, pista 17, vento no 40 graus, 089. Isso, contato radar na decolagem. Suba restrito até 4 mil pés, autorizado direto do Leda. Toma tráfego 12 horas, 7 milhas, passa nível 055, subiu para nível 075, rumo nordeste, com a palca 34. Direto Leda, restrito 4 mil, vou 3193 até. Traço do avistado, pouso autorizado, pistão 7, vento no 40 graus, 089. Autorizado, 4462, deixe manter nível 080. 080, 4462. Xanema 321, no sul, mantendo nível 070. Forma o tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo nordeste, passando nível 095, descido para nível 080. 070, você vai riscar na 321. Azul 4462. Forma um tráfego 2 horas, 18 milhas, um whisky, passando nível 060 e subir para nível 070. 462, após estar, virar voo ao CA 368. Após 368, azul 4462. 3193, atingindo 4 mil pés. Para 3193, está com o superávit para nível 360. Utilizado Cruzeiro 360, TAM 3193. Chanel 6321, nova vetoração para evitar tráfego, curva esquerda na proa 250, limite será 20 milhas da proa. Esquerda 250, limite 20 milhas, o 6220. Pista. Oscar, o sofá, frequência livre. .009, formação Bravo, aguarde para cota e prepare a subida da El, transição Coral. Sala 9000, decolada aos 1800, chame controle de Salvador na frequência 1208. 208, alta 9000. Superado desce para 4000, pés autorizado RNAV da pista 10. No CAV do 368, autorizado RNAV, ajuste no 09. Autorizado RNAV, desce 4000, azul 09, na Janel 6321, tráfego superado, superando nível 360. Aí está 19 milhas do Oeste Salvador, retoma navegação, voa elétrica. Ah, resume, sobre 360, poderia voar o Cid, senhor, é presente? Chanel 6321, inicialmente elétrica, aguarda. Elétrica, aguardando, 6321. Olha, está 9000, bom dia. Está 9000, contato radar na decolagem, 9 dias, saída da El para nível 340. 340, está 9000. Correto, gol 2009, chame para o táxi. Correção, chame para o pushback, atrás, 2009. TAN 9000, está autorizado o Leida. Leida, TAN 9000, obrigado, senhor. Sim. Ali, me chama o táxi. 421 está autorizado ao FIPO. Ao FIPO, 6321, graças. No 659, táxi autorizado, reporte no através da posição 05 do Patrulha. Táxi autorizado, 3660. Fórmula 0127 no 7. Passo 462, passo 0366, acho que é minha torre, 198, decimal 95. 395, azul, 4462, boa. Centro, o controle, o 2715 é número 1, Paposo? Azul 2715, qual o número 1, qual a prestação? Autoriza dar presente igual o 366? Azul 2715, voo, serviço 368. Voando 368, 2700. Você deve a 321, chame-se 3CIF 1260, alterna 1288. 360, 282, boa. É a 372, azul 4462. Aguardando apenas autorização, azul 4462. Guarda, autorização de voo, azul 4462. Via Pátio Menino, ponto de espera 1995, 10 no Justiça. Aeronave da Zona, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tenente 6314, Cocadência, descente vai a Mari Arrival, Spot Level 060, Kennedy 1011. 2009, livre para o chuveiro acionamento, chame tá aqui. 314, fly direct to ETAP position, on your number 2 to approach. Tan 9000, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 2515, altera 9000, bom dia. Espera, posso o azul 4065, boa. Azul 4465 ali, mantendo no zero. O azul 4065, variar e mantendo no zero, 4065. Decola da pistão no 7. Decola, não, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá 4-7-2, boa. 4-7-2, livrou para o táxi. Azul 4462, está aqui via Alfa, ponto 5 da Juliette. Alfa, 4-7-2, 4-7-2. Vitor Romero, acho que é ponto 4. O nome é 59, após a rolagem do tráfego da Azul, ele mantém no zero. Após a rolagem da Azul, mantém no zero, o nome 5406. Está confirmado o nível solicitado 120. 120. Sim. Gente, eu gosto de coordenação, então, Vitor Romero. Aguarda, Romero. Solo Eltan 3567, está com informação. Bravo, autorização nível 300, Brasília. 7 no seu. Confirmando o Eltan 3567, chama o sol. Confere. Aguarde o instante para a porta, prepara a subida Arbor 1 LF. Arbor 1 LF, guardando. 10 da GDS 4462. Juliette, portão 01, 94462. Juliette, portão 04469, acionado. 136 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Os dados novamente, 3009. Confia, não tem problema. É o Gol 2009, acionado. 136 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Gol 2009, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 em Índia. Próximo a ponto de espera, torre 1 no 8, desse mano 5, registro no 0 no 1. Desde o táxi via parte 1 em Índia, na espera, torre 5, 2, 9, 5, 1 no 0, 1 no 1, gol 2009. Subido para 3, 2, 0, azul, 4, 0, via 5, 4. Oxenê 6227, formação Bravo, aguarde para a cota, prepara Tael, Leda e Irune. Tael, Leda e Irune, aguardando o cota, Oxenê 6227. Gol no 659, autorizado a decolagem da 10, o vento 150 graus 079. Autorizado a decolagem da 10, gol no 659. Romeu Asca na escuta? Na escuta, senhor. Romeu Asca, Serra November de Alex Rei, 120 nível, via rota do plano de voo, subida coral, curva direita após da pista no 7. 5406 e 1208. Salvador, o gol 2009, boa tarde. O ponto de era da 10, pronto. Gol 2009, ali mantém no jogo. Ali mantém na 10, gol 2009. Pode 4, ciente, para o táxi, chame a torre em 198, decimal 95, ajuste no 0 no 1, Vitor Nascimento. 198, ajuste no 0 no 1, Vitor Nascimento. 2.500, descendo. Reporta ali no 366, 27 no 5. Pronto, 3567. Salvador, gol 9659, decolou subida da Elvina. Gol 1659, contato radar na decolagem, sobe via saída Dael para o nível 380. Dael 380, bom, 9.